Notícias do Cuco. No dia 27 de março de 2014, a turma do curso de radiodifusão comunitária da TV Capibaribe e Rádio Alto Falante esteve no Centro Cultural Coco de Umbigada e entrevistou Mãe Bete de Oxum na Rádio Amnésia. Tarcísio Camelo, que é facilitador do curso, falou sobre a atividade. Esse projeto é um projeto, é o CCC, né, curso de comunicação comunitária, que eu sou da rádio comunitária Alto Falante, lá do Alto Zé do Pinho, e é uma parceria com o canal Capibaribe. A gente escreveu o projeto no Fucultura e eu estou dentro desse projeto como facilitador do curso de comunicação comunitária e direitos humanos. A gente, durante 3 meses, a gente trabalhou tanto nos 3 módulos, né, que eu estou dando comunicação comunitária e direitos humanos, mas Rogério Bezerra, que também é um dos educadores, e Jefferson Amorim, André Trigueiro, eles vieram trabalhando com outras coisas, como técnica de reportagem, entrevista e edição de áudio para dentro dessa captação. E a gente vai tentar finalizar com um programa, 2 programas, na verdade. E aqui a gente fez agora uma entrevista com o Beto de Oxum, que vai estar dentro de um desses programas, e a ideia é essa. A gente tentou fazer um programa, uma entrevista ao vivo, e a gente vai colocar dentro do programa, nesse programa final, que é desse curso de comunicação comunitária. Nessas discussões, durante esses 3 meses, tem pessoal da Rádio Lama, lá do Engenho do Meio, eu, alto-falante, e vários encontros, a gente participando, conhecendo outras pessoas de rádio comunitárias também. É a ideia de formar uma rede de comunicação comunitária onde se possa trocar conteúdos, o conteúdo daqui da Rádio Amnésia, tocar lá na Rádio Lama, na Rádio Alto Falante, na Rádio Seu Emetério, na Bomba do Emetério, e que a gente possa trocar esses conteúdos para que a gente tenha uma representatividade de vários segmentos e a gente trabalhe em rede, trabalhe junto, sabe? Para que essa comunicação ela seja, a cultura dos bairros seja mais diversificada e que a gente possa construir uma rádio comunitária com várias representações. Bem legal. Eu trabalho no Alto Zé do Pinho, mas eu moro lá no Cordeiro e eu escuto a Rádio Lama da minha casa. Aí vim para cá agora, já em Olinda, já sintonizei a Rádio Amnésia no celular, vou ficar escutando. E a ideia é essa, que o conteúdo dessas rádios são muito boas e precisam ser escutadas. Imagina se Beto de Oxum fizer um programa aqui e eu poder escutar lá de casa pela Rádio Lama. Vai ser massa, tá ligado? Então a ideia é essa troca, a Rádio Lama fazer lá o Passando a Bola e rolar aqui também. Então essa experiência, essa troca é muito positiva. Vamos aprofundar mais, assim, discutir mais, ter esses debates para que a gente possa caminhar. Que eu acho que é isso que é importante, assim, sabe? De caminhar mesmo. Jocilene Silva faz parte da turma que visitou a rádio e gostou muito da experiência de se expressar ao vivo para os ouvintes. Ouça o que ela disse. A experiência do curso foi maravilhosa por conta que eu tive o conhecimento sobre rádio comunitária, que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas assim, a experiência de ter convivido, não tinha essa experiência. Então, assim, foi maravilhoso. Eu conheci o que é a cultura pernambucana através da rádio comunitária. A Rádio Amnésia, assim, me favoreceu, me deu a oportunidade de falar ao vivo. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. O que eu tenho a falar é que quero continuar, né, nesse meio de comunicação comunitária, porque é muito lindo e Pernambuco está precisando mesmo de conhecer a nossa cultura. Então, o único veículo de comunicação são as rádios comunitárias. Na Várzea, eu moro na Várzea, a comunidade da Várzea, não existe uma rádio comunitária e pretendo futuramente, quem sabe, né, montar uma rádio comunitária.